Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Alô, alô, ouvintes do podcast do Camisa 23. Sim, senhor, isso não é um milagre de final de agosto, nós estamos de volta. Como sempre, eu, Caio Gaspareto, no comando do negócio. Para o episódio de hoje eu tenho Vinícius Guimarães junto comigo para a gente falar sobre o Mundial, que agora é Copa do Mundo de basquete, né? Que começa neste final de semana, dia 31 de agosto, mais precisamente, com a seleção brasileira aí deveras empolgada, os Estados Unidos meio baleado aí, com muitas dispensas, vários jogadores aí, dos principais nomes da NBA, ninguém tá indo, uma quantidade de dispensas assim que eu praticamente nunca tinha visto antes. É um Mundial empolgante, hein, Vini? O que você tem para falar aí? Bem-vindo de volta, né? Como é bom voltar a gravar um podcast. Muito obrigado, com certeza é muito bom gravar um podcast, e parece que sempre quando eu gravo um podcast é bem-vindo de volta, né? Porque eu fico muito tempo parado, mas com certeza nessa próxima temporada aí a gente vai estar na ativa e voltando com uma maior frequência de podcast, né, Caião? Enfim, o Mundial com certeza serve para a gente matar, né, essa abstinência nossa de basquete. A gente está desde junho sem basquete de alto nível aí, né, depois das finais da NBA. Infelizmente, né, uma parte meio decepcionante aí que os horários são péssimos. E a gente vai sofrer para acompanhar, pelo menos nesse começo de Mundial na primeira fase, né? Mas na raça a gente vai acordar às 5 da manhã para ver o Brasil. Tem que garantir o Brasil, né? Os horários. O primeiro. A gente vai falar disso ao longo, mas acho que é 5 da manhã, né? 9. Esse é contra a Grécia e 5 de novo, né? Só para fechar com chave de ouro. Mas quem é fã vai ter que dar um jeito, não tem segredo. Sim, é bom para matar a abstinência, né? A gente até usa o Paulista aí para dar uma. Dá uma lembrada de o como Paulista que é. O Paulista no primeiro turno para dar uma lembrada de como é que é, né? Que é difícil acompanhar o Paulista no primeiro turno. Tem que ser guerreiro. Mas Mundial já dá uma boa ajudada. Bom, vamos falar de seleção brasileira, né? E antes da gente falar da seleção brasileira no Mundial, obviamente a masculina, a gente tem que fazer aqui a lembrança da fantástica campanha do Brasil no Pan-Americano feminino, que terminou com ouro. Em cima dos Estados Unidos, então é impossível a gente não falar, já que a gente vai falar muito de seleção brasileira nesse podcast, é impossível não mencionar o trabalho do José Neto, que é um estreante à frente da seleção feminina, já com uma conquista desse tamanho, de extrema importância para o basquete brasileiro e principalmente para o basquete feminino brasileiro, então é impossível a gente gravar esse podcast sem nem mencionar. Você tem algum comentário? Eu tenho certeza que sim, né? Sobre a seleção feminina. Cara, depois de assim, a gente acompanha mais o basquete masculino, né? Mas a gente sempre tá nos eventos importantes, dando uma olhada, tentando apoiar a seleção brasileira feminina, e a gente sabe que nos últimos anos essas meninas sofreram demais, né? Então, ver um título desse, mesmo que, claro, com os Estados Unidos, com o time universitário, outros times, outras seleções sem o time principal, é um negócio que a gente tem que destacar demais por ser o primeiro torneio do José Neto, e também por essas meninas desacreditadas, né, como o Gui Maia sempre falava nas transmissões, poderem agora, né, ter uma luz no fim do túnel, um projeto à frente, um planejamento para que daqui a 5, 10 anos a gente volte a ser a potência que era no basquete feminino, né? Eu torço para isso, e claro, não tem como não falar também que é só o primeiro passo. O PAN significa pouco ainda, porque a gente tem pela frente em relação à classificação para Tóquio, né? A gente tem a FIBA Américas logo menos, e depois o pré-olímpico, que aí classifica para Tóquio, vai ser uma caminhada muito difícil, mas com certeza depois desse PAN a gente fica mais empolgado para acompanhar as meninas. Exato, exato. Agora vamos falar da seleção masculina, que começa a campanha aqui daqui 5 dias no Mundial. Primeiro, né, nas eliminatórias, né, esse formato novo da FIBA, que é praticamente igual ao do futebol, né, e ao Mundial de Vôlei também, que você vai variando as sedes e tudo mais. É um time sendo formado aos poucos pelo Aleksandar Petrović, né, nosso técnico croata, mas que foi umas eliminatórias, digamos assim, tranquilas, né, um time não teve muita dificuldade, foi uma base sendo montada aos poucos, com algumas polêmicas aqui e ali, né, a gente fala do Marquinhos também. Mas é uma base sólida que ele já está trabalhando faz tempo, né? Foram bons testes aqui no Brasil, jogaram em Goiânia com o ginásio lotado, foi bacana em São Paulo também. Fazia muito tempo que a seleção não jogava em São Paulo. Isso pra gente, que você é da capital, eu tô morando no interior agora, mas a gente que é do estado aqui, pra quem gosta de basquete, é algo que a gente sente muita falta, né? Porque é o estado com o basquete mais forte do país, né? Digamos assim. E é bom ter esse, aos poucos, né? Ainda engatinhando, mas voltando a ter essa identificação. E sobre o elenco, Vini, é uma base do Petrovic, né? Basicamente tem os caras de confiança aí que ele já tá levando pro Mundial, né? Sim, eu acho que desde a primeira janela a gente viu alguns nomes que a gente já tinha certeza que ele iria manter pro Mundial, né? Nomes de confiança, principalmente o Varejão, Leandrinho e Alex. Esses três primeiros nomes eles estão aí desde o começo da caminhada, 2 anos atrás até agora. E o Iago também, que foi um. Que faz parte dessa renovação que ele veio com essa promessa, né? A CBB com um novo mandato, outro presidente, veio com essa promessa de renovação, de rejuvenescer a seleção brasileira, e o Petrovic abraçou essa ideia, selecionando o Iago, e depois pegou o Didi. Tentou também com o Gui Bento, porque era um cara mais atlético, jogador do Pinheiros, Corinthians, também agora está no Brasília. Não deu certo, mas enfim, ele foi selecionando esses veteranos, encaixando com os jogadores mais jovens, e pegando jogadores que agora estão no auge, né? Principalmente o Benítez, que está muito bem. Você já destacou isso muito bem, né? No nosso grupo do Camisa 23, que putz, o cara está muito consistente, é o nosso melhor pontuador hoje na seleção brasileira. Eu acho que ficou meio bem na cara, assim, quem queria, mais ou menos, né? A gente viu o último corte sendo feito. Muita gente perguntou, já vou responder essa pergunta, Caio, é que, assim, ficou com 13 jogadores, Hetzheimer e Augusto eram jogadores disputando as a última vaga, né? Muita gente criticando porque o Rafa Luz ficou, porque o Hetzheimer não poderia ter ficado e o Rafa Luz saído, mas, cara... A posição que faltava ali era um pivô, né? A única posição que tinha alguma discussão se ficaria ou não era um pivô. Já tinha três armadores decididos desde o começo da pré-convocação, né? Da preparação. Ele não convocou mais um armador para fazer essa disputa das três vagas, então ele definiu ali que seriam esses três, o Iago, o Huertas e o Rafa Luz. E a dúvida mesmo era quem ficava na última vaga do pivô, Hetzheimer ou Augusto. Se outro armador, como o Scott Machado, merecia ficar na pré-convocação, pelo menos, aí é outra história, mas que o Rafa Luz já estava garantido quando ele foi convocado entre os três armadores, ele já estava. O nome que a gente mais precisa falar aqui é o do Scott Machado, né? Não tem como... Tanto que muita gente perguntou aqui no Twitter, né? O arroba Jamir Garces perguntou do Scott Machado. Ele perguntou, na verdade, se ele pediu dispensa ou se ele simplesmente não foi convocado, né? Ele simplesmente não foi convocado. Por opção técnica do Petrovic. E tem muita gente perguntando, já que a gente está discutindo o elenco, tem muita gente perguntando da armação, né? O Dudu, @2du, que é basqueteiro nato aqui, sempre acompanhando, ele pergunta como lidar com o cobertor curto na armação, né? Dois comprometem na defesa, que no caso seria o Huertas e o Iago, e um no ataque, que seria o Rafa Luz. Cara, para responder a pergunta direta, a solução tem nome e sobrenome, né? É o Scott Machado, que eu particularmente levaria no lugar do Rafa Luz. É um cara que, infelizmente, a gente não tá... Demorou para ser aproveitado, né, na seleção brasileira. Isso a gente tem que ser falado, acho que ele foi com certo atraso para a seleção, já era para ter sido convocado antes. Então, quando ele foi convocado, eu particularmente achei que... ia ter uma sequência e tudo mais, mas acabou ficando fora do Mundial, que pra mim é uma pena, porque é um cara com estilo americano, de pontuação, evoluiu muito fisicamente, né? Ele é armador, mas tem um físico, ele é bastante forte, então assim, é um cara que, na minha opinião, não tinha como estar fora. Mas é realmente isso, é um cobertor curto, vai ter que improvisar alguma coisa, não sei, ele testou o Benite como armador, talvez o Leandrinho... levando a bola, eu não sei o que vai rolar. Assim, ofensivamente a gente tá bem servido, mas defensivamente às vezes eu tenho um pouco o pé atrás, né? Você falou muito bem, o Scott Machado, ele chegou atrasado nessa seleção, ele mereceu uma oportunidade já há algum tempo, até por essa carência na posição que a gente sempre tem. Mas, eu acho que assim, na primeira convocação dele, eu não gostei da atuação dele, mas eu entendi por que que aconteceu isso, porque ele não... ele não conseguiu render. Ele foi jogado para a posição 2, se eu não me engano, ele fez dupla com o Iago ali na armação, e aí realmente não dá. Dois caras finalizadores e ele sem a bola na mão, né? Ele fez o que fez, né? Ele fez o que fez na D-League porque estava com a bola na mão e dava 10, 15 assistências por jogo e pontuando com muita eficiência. E aí ele, não sei se foi seguidamente, mas ele teve outra oportunidade aqui em São Paulo, né, que o Brasil enfrentou República Dominicana e Canadá, e aí ele jogou na 1 mesmo, mas aí foi aquele jogo que o Brasil decepcionou totalmente, perdeu para um Canadá fraco, e aí realmente ninguém se salvou daquele jogo. Eu sinceramente, mesmo com ele não tendo aproveitado e não tendo convencido, eu colocaria ele na preparação para disputar uma vaga de armador ali. Porque para mim, não tem como você definir três armadores depois dessas eliminatórias, que assim, óbvio, o Eras tem que estar, para mim o Iago tem que estar, porque faz parte da renovação, ele tá jogando muito bem no NBB e, cara, ele é o nosso futuro, né? Mas esse terceiro armador, para mim o Rafa Luz não provou que ele tem que ser unânime desse jeito que ele foi, né? Porque... Isso eu acho que é incontestável, né? Não, e qualquer outro armador. Pra mim, o Scott Machado também não provou que merecia ir, igual você falou. Na minha opinião, ele não provou que merecia ir. Mas como a gente tem essa terceira vaga de armador aberto, colocava ele, colocava o Arthur Pecos para elevar a competitividade, mas não deixava esses três armadores numa zona de conforto, acomodados, porque eu acho que isso... Como que isso é... Eu não sei se isso faz bem pro time. Eu não sei o quão vantajoso é isso. E não colocar uma competitividade ali na posição 1, porque a gente sabe que, como o nosso seguidor falou ali, é um cobertor curto mesmo. Agora vai depender do Huertas se doar muito na defesa, coisa que é difícil para ele, né? Porque o Huertas já vai bater na idade, ele sempre teve essa dificuldade, principalmente por causa do físico, que foi exposto na NBA. Com certeza, contra armadores mais físicos, ele vai sofrer um pouco, e aí que vem o Rafa Luz. Só que o Rafa Luz no ataque, eu acho que com as opções que a gente tem no ataque, ele vai ficar um pouquinho perdido. Não sei se perdido, mas pouco envolvido ali, enquanto o Huertas controla o ataque. Assim... Um é perfeito para defesa e outro é perfeito para ataque, né? Complicado. Sim. Tem a pergunta aqui também do Homem de Ferro, que não é o Tony Stark, é o @franzotti_m. Ele pergunta sobre a média de idade da seleção brasileira, se a gente acha alta. Assim, eu tô um tanto quanto empolgado com o que está acontecendo na seleção brasileira atual, que é ao mesmo tempo que é um time experiente, rodado, com baita experiência em campeonatos internacionais. Tem esses nomes jovens, como o Iago, como o Didi, como o Caboclo. E ainda é uma seleção que dá para ficar ainda mais jovem, né? Se a gente considerar que o Raulzinho tá fora por lesão, que o Lucas Bebê também não tá conseguindo se manter saudável. Assim, são nomes praticamente marcados, aí, garantidos na seleção brasileira. Então, se você juntar Raulzinho, Iago, Didi, Caboclo e Bebê... Tem aí, tá meio forçado aqui o meu quinteto, mas tem um quinteto Sim. jovem, com experiência de NBA, com experiência de Europa, que tá bem servido pelos próximos anos. Então, assim, eu tô bem interessado com essa renovação, ao mesmo tempo com a experiência. Você olha caras como Varejão, Leandrinho, Alex, são nomes que já rodaram a carreira inteira e continuam jogando em altíssimo nível. Então, assim, tá bem interessante. Parece que finalmente tá sendo bem feito. Né, essa renovação e essa junção de experiência com juventude e tudo mais, parece que realmente está sendo bem feito e está funcionando, está dando resultado, porque tanto os dois lados, tanto os mais velhos, tanto os mais novos, estão rendendo e aproveitando, jogando em altíssimo nível. Né? Sim, e não dá para, de uma hora para outra, você dispensar e não contar mais com nomes como Varejão, Leandrinho, Alex, Marquinhos, porque esses caras, como você falou, jogam em alto nível até hoje. Eles, a gente já viu nos amistosos, mas eles rendem, cara. Eles puxam o time. Não dá pra você... Um time como o Brasil, que é... Principalmente por causa disso que eu vou falar agora, que da geração de 93 pra 97 não teve nenhum grande destaque até agora. Nenhum jogador que subiu pro cenário nacional e conseguiu corresponder, além do, enfim, Raulzinho, mas alguém que saiu do NBB e aí foi pra... NBA, além de Raulzinho e Caboclo, algum cara que poderia assumir esse lugar na seleção brasileira ou assumir, sei lá, buscar uns MVPs aqui e dominar o basquete nacional, não teve nessa geração de 93 até 97. A gente tá tendo agora de 98 até 2000 com Iago, Didi, enfim, alguns jogadores que poderiam tá na NBA e por algum acaso não estão. Jaú, que foi cotado, e o falecido Michael Shendo, que teve essa tragédia, mas que tinha um potencial incrível. Essa geração é a que vai subir agora para suprir, né, essa falta de jogadores com potencial que a geração de 93 até 97 não conseguiu trazer. É, e aí por isso a gente tem muita dependência desses jogadores mais velhos que ainda rendem, mas que deveriam estar perdendo espaço não só na seleção como também no NBB. No NBB eles jogam tranquilamente e o ciclo que deveria ser natural e já puxar um pouquinho mais esses caras para baixo não aconteceu. Até por causa disso a gente está tendo essa renovação tão tardiamente assim. Então vamos fechar só o elenco inteiro do Brasil para a gente já começar a discutir também expectativas não só da nossa seleção, mas de maneira geral também para o Mundial, né? Na armação a gente ficou com Marcelinho Huertas, Iago Matheus e Rafa Luz. Daí os laterais, né? Eu vou juntar aqui os alarmadores e os alas, né? Alex Garcia, Leandrinho Barbosa, Marquinhos do Flamengo, Didi Lousada, agora do New Orleans Pelicans, Vitor Benite. E os jogadores de garrafão, o Augusto Lima, o Bruno Caboclo, que pode jogar tanto como ala pivô, enfim. E os bigs aí, os big men, Cristiano Felício e Anderson Varejão. Essa é a nossa seleção pro Mundial. E aí, Vini, a gente tá num grupo meio traiçoeiro, digamos assim, né? Que é nós, a Grécia, Nova Zelândia e Montenegro. Que, olhando por nome, parece ser um grupo um tanto quanto tranquilo, mas acho que dentro de quadra, eu e tenho certeza que muita gente não tá esperando toda essa moleza que aparenta, né? Primeiro, a Grécia, não preciso nem falar, né? Pelas aberrações dos Antetokounmpo, e é um time com tradição enorme, é um elenco profundo e tudo mais. Mas eu acho que não dá pra gente dormir em cima de Montenegro e Nova Zelândia, né? Acho que o Brasil vai ter que jogar bola, realmente, pra logo de cara, né? Porque é um torneio de tiro curto, então você não pode vacilar logo no começo. Vai ter que jogar muita bola pra classificar, né? Com certeza, eu acho que no dia do sorteio a gente ficou até mais preocupado porque a gente estava pensando no Steven Adams da Nova Zelândia, né? Ele não vai jogar, infelizmente, por conta do espetáculo, né? A gente gostaria de ver outro jogador da NBA em quadra aí contra o Brasil, mas a gente vai ter em Montenegro e Grécia. Com certeza é difícil pra caramba porque, primeiro, na minha opinião, eu vejo de forma negativa a gente enfrentar a Nova Zelândia como a primeira partida, porque é um jogo que a gente tem que ganhar de qualquer jeito, né? É o adversário mais fraco do grupo e a nossa obrigação é ganhar. Agora, se a gente entra, assim, a gente lembra do jogo contra a Lituânia, que foi o primeiro nas Olimpíadas, que foi um fracasso, né? Que aí desembocou no fracasso geral nas Olimpíadas, a gente nem classificar para o mata-mata em 2016. Se o Brasil entra meio relaxado, ou por seu primeiro jogo nervoso, enfim, e dá algum tipo de problema e a gente não ganha esse jogo, a gente está praticamente eliminado, né? Porque sim, aí vamos precisar ganhar da Grécia. Exatamente, exatamente. E aí você entra contra a Grécia precisando ganhar, ou você vai fazer uma partida sensacional, ou alguma ou coisa o negócio vai pelo ralo. Exatamente. Então, é a primeira coisa. Contra a Nova Zelândia, é um jogo de praticamente vida ou morte. Ou vida ou morte contra a Nova Zelândia. E eles ganharam da Itália ontem, se eu não me engano, que me preocupou mais ainda. Mas o pior de tudo, assim, você quer falar sobre Montenegro e Grécia aí? Porque, assim, Grécia, eu espero um jogo equilibrado na medida do possível, que o Brasil consiga fazer um jogo pau a pau, ou que jogue, assim, que consiga jogar contra a Grécia, que não seja um blowout, que não seja uma vitória muito fácil da Grécia, que leve pelo menos para o último quarto, e aí seja o que Deus quiser, mas espero uma derrota, obviamente, né? Com o MVP da NBA, com um cara que eu não vejo como ele vai ser parado. O Petrovic falou que marcaria a zona, que as regras são diferentes, dá para fechar mais o garrafão contra ele, mas eu acho que ele esqueceu que existe o jogo de transição também, que é a maior característica do Antetokounmpo, e isso eu não vejo como o Brasil vai parar. Enfim, então o Grécia é o grande favorito, deve classificar em primeiro, e a gente sai para pegar o Montenegro no último jogo, talvez disputando essa segunda colocação, né? É um grupo, na verdade, que praticamente só depende da gente, né? A Grécia é praticamente o unânime ali, o primeiro colocado, mas o Brasil, só depender do Brasil, pode ser bom e pode ser ruim, né? Como sim, você já, como você já falou, esse primeiro jogo contra a Nova Zelândia no dia 1º de setembro, é um domingo, às 5 da manhã, é um jogo chave, né? Que a gente precisa ganhar. E depois a gente pega Montenegro com o Nikola Vucevic, do Orlando Magic, que é um cara que está jogando em altíssimo nível na NBA há muito tempo, All-Star e tudo mais. E é um time também que não é um time besta, assim. É claro que a gente não vai conhecer muito o nome e tudo mais. Mas esses times europeus a gente não pode bobear, porque a escola, eles têm uma escola muito tradicional, eles são bem treinados, eles são muito disciplinados. Então, assim, não tem como a gente dar mole. Tem que entrar focado e fazer a nossa parte sem dar brecha pro adversário. Porque se deixar os caras crescerem, assim, uma boa sequência, uma boa corrida dentro do terceiro quarto, sei lá, do oitavo ao quarto minuto do terceiro quarto. Se os caras engatam ali, pode complicar o nosso Mundial inteiro. Então, tipo, é perigoso, é bem... É perigoso, bem essa perigoso. É a palavra. Então vai, vamos tentar traçar um cenário aqui onde a gente classifica como mais lógico, que é a Grécia em primeiro e o Brasil em segundo. Eu sei que a gente tem um chaveamento aí que não tá muito do nosso lado, né, Vini? Quem que a gente pega? Quem que vai estar do nosso lado na chave? Você que destrinchou aí todo o regulamento, qual é o nosso próximo passo após a fase de grupos? Então, para o nosso querido ouvinte, essa é a parte triste do podcast, para explicar o regulamento e o que acontece com o Brasil na segunda fase. A segunda fase é o seguinte, os dois melhores times do grupo se classificam e aí eles se juntam com os dois melhores times do outro grupo. Então o Brasil vai pegar os dois melhores times do grupo dos Estados Unidos, né? Então vai ser Estados Unidos e provavelmente Turquia. Então vai ser Brasil, Grécia, Estados Unidos e Turquia. Outras duas pedreiras do outro lado. O Brasil não vai enfrentar a Grécia mais uma vez, e sim vai fazer esses dois jogos contra os outros dois times que ele não enfrentou. Estados Unidos e Turquia. Desses quatro times, apenas dois classificam para o mata-mata. Então, o cenário é o seguinte. Se o Brasil perde da Grécia e classifica em segundo, para classificar para o mata-mata, tem que ganhar dos Estados Unidos e ganhar da Turquia, ou ganhar da Turquia... Não. Esse é o caso, realmente. Ganhar dos Estados Unidos e ganhar da Turquia. Para classificar sem ganhar dos Estados Unidos, teria que ganhar da Grécia no na primeira fase e torcer para a Grécia ganhar dos Estados Unidos. Que bom. E aí tem um empate triplo. Bom, realmente, a gente tá bastante ferrado, acho que em qualquer altura do campeonato, né? Assim, o que eu falei para você, Caio, a gente falou por mensagem, é torcer para o Brasil fazer bons jogos, né? E dá um orgulho de fazer bons jogos contra bons times e jogar de igual para igual, talvez caçar uma vitória histórica aí contra a Grécia ou fazer um jogo sensacional contra a Turquia, porque classificar para o mata-mata vai ser extremamente difícil, porque teria que eliminar ou Grécia ou Estados Unidos, que, segundo a FIBA, são top 5 desse Mundial. A questão da seleção brasileira, né, que é a décima ranqueada pela FIBA, assim, a gente tem um bom time, né? A gente sabe que a nossa seleção é boa. Só que vai chegar um momento que a gente simplesmente vai bater na parede. E a gente não vai conseguir ganhar de times melhores. É os Estados Unidos, né? Assim, porque assim, ok, Sérvia, quase impossível também. Mas vamos lembrar que o Brasil fez um jogo... O Brasil ganhou da Espanha nas Olimpíadas. Sim. Né? E fez um bom jogo contra a França agora no amistoso. Exatamente. Né? E ganhou da Argentina, se fosse são times ranqueados à frente. Exatamente. Se fosse para depender de uma classificação de um jogo contra França, contra a Espanha, dá para sonhar, mas se o Brasil chegar para a segunda fase tendo perdido da Grécia na primeira fase, vai depender de uma vitória contra os Estados Unidos. E aí não tem muito o que fazer, não tem muito o que sonhar. Acho que o ponto principal é o que você falou, né? Se nós fizermos bons jogos, se a gente competir pau a pau, assim, com seleções que a gente sabe que são melhores e possuem mais talento que a gente, acho que dá pra sair de cabeça erguida, né? Principalmente com o talento que a gente tem pra ser aproveitado aí nos próximos anos e a gente espera que o trabalho seja bem feito, né? Exatamente. Se for pra torcer, é claro que a gente vai torcer em todos os jogos, mas pro Brasil realmente ter chances de classificar para o mata-mata, teria que ganhar da Grécia no segundo jogo da fase de grupos, né? Essa é a questão. E vai ser o jogo das 9 horas, todo mundo ligado. É, esse aí não tem milhões, como perder. Esses 200 milhões de brasileiros perder. Ligados na TV Globo pra assistir. TV Globo não, Sport TV pra assistir. e torcer pra uma vitória de Alex Garcia contra Teto Combo. Né? Vai ser caboclo na marca. Vai ter que ser caboclo, né? Tem que ser caboclo. Não, se bem que o Petrovic falou que ia marcar a zona. É que assim, não tem. O Petrovic falou, ah, dá pra mudar, dá pra colocar uma zona de 40 minutos, alguma coisa assim. Cara, não tem como. Não tem como. Não é como se fosse o Antetokounmpo sozinho e um monte de criança de 13 anos de idade que não sabe arremessar. Sim, porra, é. Os caras são profissionais, os caras jogam na Europa. Né? Tem chutador lá, tem cara que vai matar a bola. Não é só o Yannis. Mesmo se anular o cara, se ele não pontuar, o impacto que ele tem a gente sabe que é muito maior que só ponto. E, cara, sem falar do jogo de transição, eu acho que vai ser muito difícil, mas vai ser um jogo histórico também, né? Não, vai ser um jogo histórico. Se o Brasil jogar de igual para igual, vai ser bem, um momento bem marcante. Vai ser um negócio que eu vou postar na camisa que vai ser assim, daqui a 10, 15 anos a gente vai estar postando, tipo, lembra daquela vez que o Brasil enfrentou Yannis Antetokounmpo na Copa do Mundo? Vai ser muito louco. Sim, esse é o potencial do Yannis, né? Na verdade, a gente tá falando só sobre o Brasil, mas é um cara que é MVP da NBA que tá quebrando o basquete mundial, é basicamente isso. Então, se a gente fizer um bom jogo contra o time dele, basicamente... vai ser bem marcante mesmo. Pra gente passar aqui pelos outros principais times do Mundial, né? É claro que a seleção americana. Vamos começar pelos Estados Unidos, vai. Que é impossível não falar. Seleção americana. Pra eu passar a lista final aqui, deixa eu só achar. Vou passar a lista final dos Estados Unidos: Kemba Walker, Donovan Mitchell. Tá fora de posição, mas vai assim mesmo. Kemba Walker, Donovan Mitchell, Miles Turner, Jason Tatum, Harrison Barnes, Chris Middleton, Jalen Brown, Joe Harris, Mason Plumlee, Marcus Smart, Derek White e Brook Lopez. Então assim, falei um monte de nome aqui que não estariam nem perto da seleção principal. Mas mesmo assim, com todas as dispensas, com a NBA virando de cabeça para baixo, com a Olimpíada ano que vem, que isso também é um fator que eu tenho certeza que pesou na decisão aí de vários jogadores, porque os caras estão de férias, né? Então você não quer comprometer as suas férias, o seu verão... 2 anos seguidos, né? É claro que seria ideal, você tá representando o seu país e tudo mais. Mas são 2 anos seguidos que você praticamente não vai ter férias, vai estar viajando fora do seu país, jogando e tudo mais. Ano que vem a Olimpíada no Japão, então... É um time bem, assim, alternativo, digamos assim. Mas a gente não pode esquecer que é um time 100% NBA, né? É um luxo que só eles têm. É um time que formado só por jogadores de NBA, esse é o grande diferencial... Eles têm. É um time bastante jovem também, eles têm bastante opção de variação atlética para chute, para defesa, para correria. Então, assim, eu não sei, você acha que. Dá pra gente dizer que é um Mundial sem favorito, Vini, ou não? Ah, eu acho que não, velho. Como você falou, é 100% NBA, né? A gente sempre fala, ah, tá, o time tem 3, 4 NBA, o Brasil vem com 5 jogadores da NBA, vai ser o melhor campeonato da história do Brasil. Cara, eles estão com um time 100% NBA. Sem falar que, assim, você falou exatamente do que eu queria falar, das características dos jogadores, são jogadores que, no basquete FIBA, principalmente, contra jogadores de outros países que estão acostumados com outros sistemas de jogo, eles são muito impactantes, né? A gente vê, vou ver aqui, ó, Middleton, Tatum, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Harrison Barnes, são jogadores que, cara, eles podem trocar praticamente todas as posições em quadra, se você for ver. Uhum. O Harrison Barnes pode marcar, dependendo do armador, ele consegue marcar um armador no basquete FIBA, mas consegue marcar uma posição 4 também, Middleton também, o Tatum também, o Marcus Smart também, Jalen Brown também, enfim. Cara, na defesa, só esse time vai ser um absurdo pra jogar, porque eles vão trocar praticamente tudo, eu imagino, dependendo do jogador, obviamente que não, mas e saindo contra-ataque do jeito que eles fazem, e tem muito chutador também, né, cara? Eu acho que eles são totalmente favoritos, e me surpreenderia, claro, eles perderam pra Austrália, não assisti o jogo, mas me surpreenderia se eles tivessem algum tipo de dificuldade, pelo menos até as semifinais. Claro, vai depender também dos outros times, né? Seria interessante demais se eles pegassem uma Grécia. Grécia eles vão pegar, mas eles vão poder pegar no mata-mata. França é uma possibilidade já no começo do mata-mata. Vai ser legal ver esses testes antes das decisões finais ali na semifinal e final. Sim, mas ao mesmo tempo que eles são Sim, favoritos. Se você tem um dinheirinho aí guardado para apostar numa derrota dos Estados Unidos, esse é o Mundial para você apostar, né, velho? Um time totalmente alternativo, com todas as dispensas. A principal estrela é o Kemba Walker. Claro, não desmerecendo, mas no Mundial você espera, no mínimo, ali um James Harden, sei lá. É, tudo bem que o Kenneth Faried foi MVP do último Mundial, né? Você então, acha que eles são favoritos? É, eu acho que sim, porque 100% NBA com Greg Popovich no comando, não tem como não ser, né, velho? Mas assim, é contraditório, mas ao mesmo tempo eu acho que esse é o Mundial pra eles perderem, entendeu? Porque é a pior, em competições das grandes aí, Mundial e Olimpíada, esse é o pior time que eu já vi dos Estados Unidos, assim. Desde sei lá quando. Entendeu? Se tem é uma competição de tiro curto. Você pega um jogo ali que o adversário joga super bem, o jogo da Austrália que você falou, eu assisti. A Austrália jogou bem pra caramba, durante os 40 minutos. Você pega os caras ali numa... Sabe, quando vai apertando, o jogo indo no pau, assim, e aí quando chega no final, os caras, tipo, entregam, assim. É um campeonato de tiro curto, tudo pode acontecer, assim. Quem sabe numa quarta de final, alguma coisa assim, sei lá. Eu tô esperando de tudo, na verdade, nesse Mundial. Estou aberto pra qualquer possibilidade. É, eu acho que teria uma chance maior dos Estados Unidos perder esse Mundial se viesse um time muito absurdo. Um Canadá completo, assim. É, o Canadá baleado também me deu uma boa desmotivada, porque eu tava esperando que eles viessem fortes demais. É, e a Sérvia também, com o Teodosic machucado, foi triste demais. É, a Sérvia tá em primeiro aqui no ranking que eu tô olhando aqui. E, sei lá, é o principal time a desbancar os Estados Unidos e ficar com o título, né? O Teodosic tá fora, como você já falou. Mas eles estão vindo forte com o Nikola Jokic, com o Boban Marjanovic, com o Bogdan Bogdanovic. É, eles fizeram a final das Olimpíadas aqui no Rio com os Estados Unidos, então é o time pra gente ficar de olho. O Bielitsa também tá. Dos principais também, Espanha, com aquela base tradicional praticamente de sempre. Sérgio Lu, Marc Gasol, Rick Rubio, o Pau Gasol tá fora. Os dois Hernan Gomes estão. São praticamente times de sempre, né? A França, que a gente viu jogando com o Brasil. Outro dia, que também tem vários nomes da NBA, o Tony Parker agora aposentado, né? Teve gente que perguntou se o Tony Parker ia jogar contra o Brasil, né? Então, ainda não acostumou com a aposentadoria, mas enfim, Frank Ntilikina, Rudy Gobert, que é um baita de um... Eu gosto muito desse time da França. Cara, que eu acho o Batum muito underrated. Muito underrated. Esse time underrated? Da França, é. Então, depende. Você pode dividir o Batum NBA e Batum FIBA, daí a gente pode conversar. Porque se for o Batum NBA... Que isso, Caio. Agora, nesse momento, não. Mas umas três temporadas atrás, ele tinha umas médias muito interessantes. Eu lembro que eu coloquei ele no meu fantasy. Nossa, ele carregava. Não, tá, justo. Até ele receber o último contrato dele, ele era underrated. Não, justo. Então, eles têm um quinteto ali praticamente ao NBA. É, Fournier também. É um time bem forte, que o Brasil jogou de igual para igual, né? Então, dá aquele otimismo. Sim. A Grécia, óbvio, a gente já falou um monte. O que você ia falar? É que eu não sei até que ponto dá pra confiar nesses amistosos, velho. A Nova Zelândia ganhando da Itália, muito estranho. Não, lógico, o Mundial é outra história. Quando o negócio tá valendo, é outra história. A Lituânia também é muito forte, né, velho? É, a Grécia a gente já falou um monte, né? E a Lituânia também tá forte demais, né? Garrafão composto por Sabonis Valanciunas, o Kuzminskas, que passou pelo New York Knicks, né? E jogadores muito, muito fortes e conhecidos na Europa, né? A gente tem o Maciulis, que passou pelo Real Madrid. E, cara, o Franco Atirador, que mata muita bola, tá no AEK agora. Taunietz, tá? Tá também. É um time muito... É basicamente a mesma base do Rio, né? Das Olimpíadas, né? Exatamente. É um time que a gente sempre tem que ficar de olho e que a gente quase nunca fala, né? Sempre a Lituânia é um time que surpreende nesses torneios internacionais. Oh, deixa eu ver aqui. O problema da Lituânia é o seguinte, eles estão no grupo com o Canadá e a Austrália, né? É o grupo da morte. É o grupo da morte, que no sorteio todo mundo ficou animado pra ver esse grupo, mas aí o Canadá deu aquela desapontada. Mas eu acho que eles conseguem jogar de igual pra igual ainda, talvez surpreender e buscar uma segunda vaga ali naquele grupo. É o melhor grupo. É, esse é o grupo da morte. Vai depender muito do confronto direto, né? E é o grupo da Austrália também, que a gente não falou até agora, que recentemente ganhou dos Estados Unidos. A Austrália é forte pra caramba também, com a mesma base de sempre. De La Vedova, Perry Mills, Andrew Bogut... Aaron Baines. Eles estão sem o Ben Simmons, né, que é o principal nome, e o Jonah Bolden também, que é NBA. Mas é um time, Joe Ingles, né? É um time, assim, bem... Eu assisti o jogo contra os Estados Unidos, tem uns caras de banco deles que eu praticamente nem conhecia. Tem um pivô que chama Jock, não sei, Landale. É um cara bem interessante pra ficar de olho também. Ele jogou super bem contra os Estados Unidos. Velho, se o Ben Simmons estivesse nesse time, ele seria top 3, top 4 ali. É, esse time é bem forte. Que isso? Será que, nossa, que pena que ele não foi, velho. Esse time é bem forte. Na verdade, de dispensas aqui, tem várias, né, de notáveis. Não só dos Estados Unidos, né. Ben Simmons não vai, o Canadá perdeu muita gente, Jamal Murray, Andrew Wiggins. Ah, e a gente não falou da Argentina também, né? É, Argentina também, de sempre. É que a Argentina, se for comparar com o Brasil, é sacanagem a trajetória que elas vão fazer nessa Copa do Mundo. Porque eles têm um caminho muito, mas muito fácil. Grupo fácil, claro, tem a... Eles pegam a Nigéria na primeira fase, que é meio difícil, Rússia, ok, mas eles devem classificar em primeiro. E aí depois eles vão juntar com o grupo A, que também é fraco, com o Venezuela, China, Polônia e Costa do Marfim. Então eles praticamente estão garantidos o mata-mata já, né? É, a Argentina deu o azar, deu a sorte que a gente precisava ter dado, né? Exatamente, e aí eles classificam, eles provavelmente, eles têm uma chance muito, mas muito maior de classificar para as Olimpíadas, né? Muito maior. Pra gente puxar algumas perguntas aqui que passaram batidas... É, atender o pessoal aqui do Twitter. O arroba Belgrafrases, né, que é o perfil que posta os momentos, os grandes momentos do Café Belgrado, perguntou se a gente tem chance de conseguir vaga olímpica já no Mundial. Né? Tá difícil, a gente passou a situação aqui. É, eu acho um tanto quanto improvável, né, Vini? Muito difícil, né? Porque a Argentina já tá com um caminho bem mais fácil, os Estados Unidos garantido. Pelo menos na semifinal, então vai mais longe que a gente. E o Canadá também podendo chegar. Além da Venezuela, que pode chegar como segundo colocado do grupo da Argentina também e avançar para o mata-mata. Muito complicado, muito complicado. É, a gente tem que primeiro concentrar na gente, né? Que já é o mais difícil de tudo. E os outros ainda com o caminho mais fácil é muito difícil. É, o arroba João Badeus. Perguntou se a gente acha que vai ser uma boa oportunidade para o Iago mostrar que merece estar na NBA. Então, esse é um tópico que a gente tá discutindo faz tempo, né? É impossível não mencionar a questão da altura para jogar em alto nível na NBA. É, e o negócio do Iago, para mim, é a Europa, cara. A gente tá vendo... Eu gosto de usar os armadores argentinos como exemplo, né? O Campazzo, que infelizmente também se machucou, não, acho que foi ontem, não sei. Agora já é quarta-feira, passou da meia-noite, mas enfim... Pintou essa interrogação aí na Argentina. A gente torce para que não seja nada sério, né? Porque é um cara que já está em alto nível aí, regularmente, jogando muita bola faz tempo. É, e o Laprovítola também, né? Que agora os dois são companheiros de Real Madrid. Então, acho que eu estou ansioso para ver o Iago dar esse salto. Eu acho que NBA, infelizmente, eu acho que não vai rolar, Vini. É, com certeza, NBA não dá para pensar agora. Tanto é que ele se inscreveu para o draft... desse ano e nem chegou a ser mencionado pelos scouts, enfim, nem conseguiu cavar uma vaga na Summer League, porque, claro, o tamanho fala muito alto, né, nesse tipo de prospecção, e o Iago, infelizmente, ele não cresceu, porque, cara, se ele tivesse uns 10 centímetros a mais, ele teria uma chance muito, mas muito maior de chegar. Nossa, é outra história. É. E hoje ele sofre muito na defesa, né? A gente vê, assim, antes de pensar na Europa... Na minha opinião, ele tem que dar esse passo primeiro no NBB, de dominar o NBB, e eu acho que isso ele tem condições de fazer nessa temporada, então vai ser legal assistir, vai ser legal demais assistir ele nesse NBB comandando o Paulistano, porque ele vai ser o armador titular. É, ele deu um passo na temporada anterior de assumir responsabilidade e controlar o time também, mas nesse Mundial eu acho que ele precisa se provar que ele consegue segurar as pontas na defesa. Eu acho que quem está analisando ele, os times da Europa que estão de olho nele, porque tem time interessado nele sim, pelo menos para um futuro aí daqui a 1-2 anos, eles estão interessados em ver isso. Se o Iago consegue segurar as pontas, se ele consegue marcar armadores mais fortes, mais altos, e como que ele se vira, porque no ataque a gente sabe que ele compensa. É, o problema é que no amistoso contra o Uruguai, que foi o time mais fraco que a gente enfrentou até agora, um Uruguai desfalcado, o Iago já foi exposto na defesa, ele não conseguia marcar quando o armador adversário batia para cima, quando tinha um bloqueio central ali, ele tinha dificuldade demais em lutar contra os bloqueios, e isso vai segurar ele até ele ganhar mais massa. Ele tem um trabalho desde 2017 em relação a isso. Ele vai para a academia praticamente todos os dias para ganhar massa, para ficar mais forte e conter, né, esses armadores mais pesados. Mas vai ser um desafio, vai ser o desafio da vida dele, né? É a maior vitrine da carreira dele até agora, né? Exatamente, vai ser o desafio da vida dele e vamos ver como que ele vai aproveitar. O que a gente sabe é, o Iago tem uma personalidade única e com certeza a gente pode esperar que ele vai dar as caras, né? Ele não vai se intimidar. É, aliás, essa geração com relação à personalidade, a gente não pode falar nenhum A, né, velho? Porque o Iago e o Didi... Sim. Eu cheguei até a mencionar isso, não lembro em qual fase foi do Didi, não lembro se foi no Nike Hoop Summit ou na Summer League. Todo lugar que ele chega de primeira, ele coloca no bolso, cara, como se ele já tivesse super ambientado. Seleção Brasileira, Liga das Américas pelo Franca, Liga Sul-Americana, Nike Hoop Summit, Summer League. Sim. Parece que, meu, é um moleque realmente muito diferente, velho. Eu acho que vai ser mais vitrine pro Didi do que pro Iago. É que assim, eu não sei se o Iago vai ter tanta minutagem de quadra. Eu acho que mesmo se ele receber uma oportunidade, ele vai sofrer na defesa e o Petrovic vai tirar ele porque ele vai prejudicar, né? E o Petrovic preza muito pela defesa. Mas pro Didi eu acho que vai ser mais interessante ainda, porque eu vejo o Didi tendo um espaço interessante nessa rotação e com certeza o pessoal do Pelicans vai estar muito de olho nele e vai ser o primeiro teste realmente internacional dele. Como um jogador profissional, né? Porque na NBA ele não vai ter essa oportunidade na temporada, ele vai para a Austrália e ainda não jogou lá. Então, o primeiro teste internacional dele, sem contar com, óbvio, Liga das Américas, Copa Sul-Americana, um torneio acima, né? No grande palco, vai ser isso daí, a Copa do Mundo. O @tsauchuk18 falou pra gente mencionar aqui as equipes mais interessantes de se observar. A gente deu uma pincelada também nas principais equipes. Teve muita gente que perguntou sobre os cortes, sobre o Hetsheimer. A gente falou um pouco mais cedo também. O Palmeiras Notícias perguntou aqui os titulares dos Estados Unidos. Kemba Walker, Chris Middleton e quem mais? Na verdade, o Pop tá testando o máximo que ele pode, né, nos amistosos. Mas eu acho que vai ser Kemba Walker, Chris Middleton, Harrison Barnes, Jason Tatum na 4 e Miles Turner. É o quinteto que dá 2, 3, 4, dá pra trocar tudo. E o Kemba Walker titular, que é o principal nome. Contra a Austrália foi o Donovan Mitchell, o jogo que eles perderam. O Marcus Smart também foi titular. Então, assim, dá pro Pop fazer o que ele quiser, basicamente. É o que você falou, né? Os caras marcam... É que quando a gente fala de quinteto titular e posição, a gente fala muito de quem consegue marcar quem. Mas nos Estados Unidos, os caras marcam todo mundo, né? Então, e sem falar que em torneio FIBA, assim, eles rodam muito o time. Estados Unidos, eu lembro nas Olimpíadas que eles colocavam 10 jogadores em quadra e cada um jogava 20, 25 minutos. Com exceção do Durant e dos principais jogadores aí, mas eu lembro o Jimmy Butler que saía do banco e tinha uma grande participação em quadra, enfim. O quinteto titular não é tão importante para os Estados Unidos igual os outros times. Né? Uhum. Felipe Knopp, o nome dele no Twitter é Jorge Aragão é Deus. Ele fez 3 perguntas em um tweet só. Quem vai ter mais minutos no Mundial? Iago Matheus ou Rafa Luz? Eu espero que o Iago, né? Acho que isso não vai... Até porque o Rafa Luz não jogou muito nos amistosos, nos torneios aí preparatórios. Também teve uma pequena lesão, acho que no tornozelo. Sim. Então eu tô achando que o Rafa Luz vai ser o cara que menos vai jogar, assim, da seleção inteira, né? Eu acho. Eu acho que vai ser o Rafa Luz que vai ter mais minutos que o Iago, por causa da defesa. Sério? Eu acho. Caramba, do contanto que o Iago jogou nos amistosos? Eu acho. Vamos ver, seria totalmente o contrário do que o Petrovic estava fazendo. Eu acho que vai ser... É porque o Rafa Luz teve esse incômodo e vai depender muito de como o Iago entrar no jogo. Porque se o Iago entra no jogo, a gente sabe da deficiência dele da defesa, e ele queima 2, 3 bolas e não mata... Totalmente fora, né? Depende muito de como que o Iago se sente na partida e se encaixa na situação da partida. Realmente, é uma situação um pouco delicada. Eu torço para que o Iago consiga dominar essa minutagem, mas... Eu também. Talvez seja necessário utilizar o Rafa Luz mesmo. E, na verdade, é para isso que ele tá aí, né? Sejamos justos. A gente tem que valorizar que o cara é um bom defensor. E se ele precisar ser utilizado, que seja mesmo. Ele perguntou também, o Brasil já precisa pensar no pós-Petrovic? É que esse pós-Petrovic é meio obscuro porque ele vai ter mais um ano de contrato, né, depois dessa Copa do Mundo. Ele já declarou que depois dele Ele quer que logo menos algum técnico brasileiro assuma, né, depois da passagem dele pelo Brasil. Mas eu realmente não sei, cara. Talvez a CBB use o Petrovic como uma transição do Rui Maniano para um técnico brasileiro. Eles não deram nenhum sinal disso. Nenhum sinal É disso. até difícil responder isso porque a gente não faz ideia, né? Essa é a grande verdade. Eles não deram nenhum sinal disso e, na verdade, tudo que envolveu isso, tudo que envolveu o técnico brasileiro, os principais candidatos, foi polêmica, né? Tanto do Petrovic falando sobre o NBB e sobre a cultura que os técnicos colocaram, e muitos técnicos do NBB ficaram putos com isso, né? Ele criticando o NBB e colocando a culpa do NBB. Tanto quanto o Gui Peixoto, que é o presidente da CBB, justificando por que que a CBB contratou um técnico estrangeiro e não brasileiro. Que ele falou que contrataram um estrangeiro porque tem muitos técnicos bons brasileiros que poderiam estar no cargo, só que eles estão empregados. Então era melhor contratar um estrangeiro porque os técnicos brasileiros já estão empregados e ele não gostaria de tirá-los do emprego deles. Foi essa a justificativa, para você ter uma noção. Então, né, para não polemizar mais ainda, é melhor esperar para ver. Eu espero que um técnico brasileiro assuma. Essa, na verdade, é a terceira pergunta que ele fez, né? Vocês preferem um técnico brasileiro ou outro gringo para o novo ciclo? Eu também espero que seja um técnico brasileiro. Outro gringo não faz sentido, né? Não, se for para não ser um técnico brasileiro, tem que ser o Petrovic por merecimento dele. Eu espero que seja um técnico brasileiro. Nós temos muitos técnicos bons aqui, cara. O José Neto, para mim, era o primeiro nome, né? Agora tá feminina, graças a Deus. E o Gustavinho é o segundo que vem à mente, né? Um cara que está sendo aproveitado fora do Brasil, tipo, foi assistente técnico na Summer League do Brooklyn Nets. Então, assim, e a gente não tá aproveitando. É um cara que já tava nas comissões aí há anos, junto com o José Neto também. Essa foi outra polêmica também, né? Porque a CBB preparou técnicos brasileiros com o Rubem Manhano, colocou eles como assistentes, que era o Neto, o Gustavinho e o Demetrios. E aí a gente teve o novo mandato da CBB com o Gui Peixoto. Na hora do E vamos ver, os caras não, ficaram de fora. exatamente, na verdade eles nem cogitaram, nem falaram com esses técnicos, nem cogitaram esses técnicos para assumir os cargos, só por eles estarem envolvidos com o mandato passado, com o Rubem Manhano, que foi escolhido por outra gestão da CBB. É um negócio absurdo, é um negócio absurdo. Essa gestão da CBB, claro que ela colocou o basquete brasileiro nos trilhos em certos aspectos, mas tem muita coisa errada, muita coisa estranha ainda, que merece ser esclarecida, né? Como essa questão dos técnicos brasileiros, que para mim é um absurdo. Para a gente fechar aqui, a pergunta do Hugo Bezerra da Silva, que também, basqueteiro nato, está sempre de olho aqui. Ele perguntou, a gente também falou um pouquinho sobre isso. Amistoso pré-mundial diz muito, pouco ou nada? Escolhe um dos três. Eu tô no pouco, eu acho que tô no pouco, né? Resultado diz pouco, óbvio. Mas para o Xizinhos e Brasil. bolinhas diz muito, né? Exatamente, para o Na Brasil tática diz disse muito. muito, disse muito. Foi um negócio que eu não falei aqui, né? Mas o Brasil não convenceu nas eliminatórias. Eu não gostei da seleção brasileira nas eliminatórias. Mesmo ganhando, mesmo classificando tranquilamente, eu não gostei. E muita gente criticou também porque sofreu para ganhar uns jogos, perdeu para time que deveria ter ganhado. Ganhava fácil, mas ganhava feio, assim, com muita jogada individual, forçando bola, erro defensivo, enfim. Mas nesses amistosos deu para ver um padrão tático interessante, muito conceito moderno de jogo no ataque, o ataque fluindo, movimentação constante. Então, eu acho que deu para empolgar justamente por causa disso. Nem pelo fato de ter ganhado da Argentina e ter feito um jogo pau a pau com a França, mas por ter apresentado um ataque decente, que foi o que a gente estava pedindo. Eu concordo 100%, assim, a performance foi subiu um pouco do nível, né? O resultado realmente não interessa, né? Mas a performance contra times de ponta que chegam a invejar, digamos assim, com talento e tudo mais, muito mais profundidade. Acho que a performance em alto nível contra esses caras, eu acho que é que, na verdade, a gente com basquete, né? Qualquer coisa é tão sofrido pro brasileiro com basquete. Qualquer coisa a gente tá. Não, a gente sempre fica com o pé atrás e qualquer coisa também que a gente vê, a gente já tá empolgando, né? Sim. É difícil pra gente, né? Qualquer motivozinho besta que dá, a gente já tá na nuvem, nas nuvens. Então, assim. A seleção chega num bom momento. E eu espero que isso seja mantido, porque é a nossa cara decepcionar geral, assim, né, no Mundial. Então, espero que isso não aconteça. Galera, fechando aqui o podcast de hoje, obrigado para quem ouviu até aqui. A gente está reestruturando toda a nossa equipe aqui para voltar a produzir. A gente parou muito tempo os podcasts, mas parece que agora vai rolar. Claro que a temporada da NBA ainda está um pouco longe, mas nossas atividades aqui estão voltando. Obrigado, eu sou o Caio Gaspareto. Vini, muito obrigado. Acompanhe o Mundial no Camisa 23 e acompanhe essa temporada, que vai ser totalmente diferente do que vocês estão acostumados em termos de cobertura, porque a gente vai voltar com tudo. Tamo junto, é nóis. E boa sorte aí nas madrugadas, porque precisaremos de força. Tamo junto, um abraço a todos.